November Alfa Libre acionamento, time taxi. Autorizado final do procedimento, reporta visual com campo. Já visual, senhor. Está no localizador, está 3145. 3145, sou 118 de Salmeira. 286, uma boa. Estabilizado, ele é X-ray. Check trem, livre pouso, vento 1 centena de graus ou 3 horas. Pista 1-0. Embaixada travado, 1013, ou melhor, o livre pouso no 3, tá? 3145. 10 com curva direita na subida Gole, transição Ofito. Aciona 5141, controle 119, decimal 8. Gole. Tem condições no momento de iniciar o procedimento a 3 mil pés? Só de uma suposição, vamos resetar aqui o equipamento da câmera, deu uma travadinha aqui. Quando estivermos pronto novamente, eu informo o senhor. Dente. Graças. Via Pátio, Índia e Alfa, ponte para 118.6, ajuste no 012, bom voo e boa tarde, azul 418. Controle, o Iacetango já está pronto para iniciar o processo. Iacetango, aguarde por gentileza, temos previsto mais 5 minutos, 5 a 6 minutos, temos um tráfego aproximado agora. O Índia November Alfa, ciente, táxi autorizado até a interseção Oscar, chama para o ingresso, 1-7, altímetro 1-0, 1-3, para o meu Índia November Alfa. Câmara 327, Centro Recife, 1251, secundária 13325. Chané 6327, controle. Chané 6327. Chané 6327, controle Salvador Cega, chama o Centro Recife, 1251, secundária 133, decimal 25. Guardião 05, controle. Guardião, boa tarde, meu coloco do departamento de polícia técnica da Bahia. Está nesse momento iniciando a tratativa da Bahia do Luiz Santos. Realizar a situação mais Mato Grande. Eu estou retornando para Salvador. Sente, confirme 500 pés. Confirma aqui, 500 pés. Sente, o Guardião 05. Reporta outra vez de Veracruz. Positivo, frequência ali para coordenação, toque remetida. Coordenação local, toque remetida. Salvador, boa tarde, tá 3145 de volta. Positivo, Mike, Eco Delta, frequência livre para coordenação. 145. Bolo 785, tá pronto pro pushback no 612? O 3.000 pés, QNH 10112, gol 925. 3.000 pés, 10112, o gol 925. Salvador, boa tarde, gol 1399, projeção para São Paulo, cliente da OSCE. Aeroviário Preso Zulu 16, até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive, Tango Romeu Índia, Vitor Índia, após prossegue conforme o plano, decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após Bridge, Bravo Romeu Índia Delta Eco Bridge, aciona 5147, controle 119, decimal 8. Tem condições de manter 3.000? Tente, aguarde o start. 0-0. Já podia confirmar para o mesmo mapa? De passar pelo 2.000 pés? Pelo 2.000, positivo. 7-0-7-5-5, autorizar a descida a 2.000 pés, QNH 10-1-2. 2012, já Romeu Índia Delta Eco. Aciona 5147, controle 119, décima 8. Autorizado São Paulo, nível 360, primeira aerovia Anderson 16, pós Belo Horizonte, pós 3. A volta do ponto de voo, Dael, Leda, pós a 10, pós a direita, controle 19,8. Gol 3, chame pronto, pushback, gol 399. Trabalhar pelo ponto, gol 309. 6-0. Pós 2000 está autorizado, Leda. Pós 2000, Leda, azul 418. Baixo após Índia e Alfa, ponte espera no 10, torre no 86, ajuste 10, 12, bom voo, boa tarde, gol no 785. Está livre a decolagem, vento 1, correção 080 graus, com 1, 2, 2, Índia, November Alpha. Tango, autorizado prosseguir para o setor para retornar as fotos. Decola sem parada, no 785? Que a linhagem decola sem parada, tem um 737 da companhia, 2 milhas e meio do externo. Vento 110 graus com 12 nós no 785. Livre a linha e decola sem parada. Índia November Alpha decolado aos 23, chame o controle 119, décima 8. 198, obrigado, November Alpha. Salvador, boa tarde, November Alpha, decolando a sua esposa. Boa, November Alpha, mil pés no corredor axé. Mil pés, corredor axé, November Alpha. E Salvador, gol 925, na próxima externo baixado e checado. Aqui, 1985, ciente avistado, continua aproximação, 37 da companhia, iniciando a rolagem. Aguarde, pista livre. Observando, aeronave. Gente, a porta Pitua Sul, Guardião 5. Ok, então reporta a rotatória. Gol 985 tem livre pouso, vento de 110 graus, 109. Livre pouso, gol 925. Gol 785, decolado aos 25. Chame em 19, décima 8, bom voo. 19-8, gol 985, obrigada, tenha um bom dia. Tolly, boa tarde, gol 985. 785, sobe 360, saída da El. 360, subida da El, 985. 20 agora, 120 graus, 099. 10 graus. Vai cruzar o nível 150, azul 40, 4118. Controle azul 4118. Prossiga azul 4118. Vai cruzar o nível 160. Ciente. No solo 27, chame 121 decimal 9. 219, gol 19. 755, autorizado ILS, reporta estabilizado. Estamos estabilizados, 755. Azul 4118, chama agora Recife, 1251, alterna 13325, azul. Visual com campo e com a rotatória. Tramo através da rotatória. Oi, Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02, para o voo na 95. Ô, Guardião 05. Guardião 05, possui aproximação direta a Pátio Grande, no Nacional do Pátio. Paulo Pátio informa lá, Guardião 25. O 925 tem condição de agilizar para não atrasar o push da aeronave da companhia? 325. 251, 3325, azul 4, 118. Yankee Acutango vai manter essa proa quantas milhas? Já pretende fazer um 180 para seguir rumo ao aeroporto novamente. Autorizado, informe na vertical do aeroporto. Graças. O Vitor de Juliette vê corredores, reporta Interlagos. Tá livre o pushback, acionamento e chame para o táxi, fechando a 6321. Boa tarde, o Pantanal 401, informação papá. No 755, chama a torre, agora 118, decimal meia dúzia. 18. Eita, papá, qual será o previsto, senhor? Saída da El. Da El, obrigado. Situação, guardando autorização de pouso. Guardião 05, informe no solo, vento 1, 00 graus, 129. 100 com a blusa, informando no solo, visual para navegou em procedimento de LS, Guardião 05. 3325. Modelo Trip 5488, informação Oscar. Trip 5488, sob vetor, vai interceptar o ILS, vai curvar à direita na proa 085, reporta estabilizado. Desce para 3 mil pés inicialmente, ajuste. 1-0, 1-2. 05, pode ser que está... LF, se serve até para 3 mil pés, é isso? Para 3 mil pés, na proa 085. 3 mil pés, 085. Frequência livre, coordenação local, índio 9 Alfa. Alô, Salvador, está saindo do 2-3-1, boa tarde. Passaria 223, na guarda e cópia número 2. Guardião 05, considere o solo aos 33, frequência livre. Alô, boa tarde, é o Pipo 5219. Tem a deformação papá. Boa tarde, aguarde cópia número 3. Sorambaia, cópia. Pantanal 4711, copia. Copia. Pantanal 4711, São Paulo aprovado nível 360. Rota DCT Leda, DCT Bridge, Upper Zulu no meia, após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 1-0, perfil de saída da EO Leda após direto bridge com curva direita. Transponder 5167, controle 1998. Autoridade 360, São Paulo, conforme plano de voo, decola a pista 10, perfil da EO Leda Bridge, 0-6, Upper Zulu no meia. 567 a transponder, controle 198, São Pantanal 4711. Pantanal 4711, protejamento correto, chame pronto. Camarada. Gol no 399, Índia e Alfa, ponto espera, chame a torre no 86, ajuste no 0112, bom voo. Índia Alfa, a torre 86, ajuste 0112. Oi, muito boa tarde, T3217, informação Papá, pronto para cópia. Boa tarde, T3217, número 3 para cópia, aguarde. Cinco, solos 3, 5, direita, 1, 2, 9, só. 3, 9, boa. Gente, Oxana 6, 3, 2, 1, táxi via Pati 1, Índia, até o ponto de fé, lá na torre, 1186, ajuste no 0, 1, 2, bom voo. Boa tarde, vamos 755 livrar. Boa tarde, vamos 755, passe até antes da Juliette. Se há uma parte da Juliette, mantenha, vou no 755. Passar é 2231, não copia. Boa tarde, vou 349, pronto, 2231, no Barreiras, aprovado nível 340, rota DCT Dedor, DCT Zambi, DCT Iupur. Decola da pista 1-0, perfil de saída Momo Alba, após direto, com curva esquerda. Transponder 5153, controle 1998. Autorizado 340 para barreira, Dedor, Zambi, Iupur. Decola da 1-0, correndo na Momo Alba, com 3198. Autorizado 340 para barreira, Dedor, Zambi. Passaria 2231, no cotejamento correto, chame pronto. Trip 5219, copia. Volta, prossiga. Trip 5219, vitória da conquista, aprovado nível 200. Decola da pista 1-0, perfil de saída agora, levar após direto. Transponder 5165, controle 1998. Autorizado, vitória da conquista, nível 200, saída agora, transição EVAL após direto, vitória da conquista. O transponder 5165 e o controle 198, 35219. Trip 5219, cotejamento correto, chame pronto. Chamada pronto, 5219. 2 mil pés, ok? 2 mil inicialmente, até 10 milhas ou liberação pelo controle. Estimativo, livre a decolagem. Fiquei ciente, vai observar a aeronave da Gol que está na cabeceira. Assim que ela liberar a decolagem, está livre a ganhar e manter. Agora ajudou, me ajudou muito, que aí a gente agiliza o serviço. Ok. Grato. Eu ia acertá-lo. Prossiga. Vai fazer mais uma passagem aqui na vertical, por isso? Autorizado. Grato. Então mantenha a posição. Mantenha a posição. Mas já entrou no pátio. Ok, mas mantenha a posição. Dá presente, mantenha a posição. Ok. Dan 3217, copia. Copia. Dan 3217, com fins aprovado nível 360, rota DCT Leda, DCT Bridge, peso 16. Decola da pista 10, perfil de saída da El Leda, após direto Bridge, com curva direita. Transponder 5143, controle 1998. Aprovado então para Confins, no nível 360, direto Leda, direto Bridge. Decola da 10, Tael Leda Bridge. 5143 transponder, 198 controle, 3217 da TAM. TAM 3217, é só confirmando após Bridge, apesulo 16. Após Bridge, apesulo 16, sente. Correto, chame pronto, TAM 3217. Chama pronto. Flip 5488, controle. 5488, siga. Desce para 2000, autorizado LS-1012. Perdeu LS-1012, obrigado. Tá visual com campo, Vitorinho de Juliette. Juliette, torre 118-6. 118-6, grato. Torre Salvador, boa tarde. Papa Tango, Vitorinho de Juliette. Juliette, você está final número 7, custa minuto, 5 reporte. Confira, senhor. Como 755, prossiga a parte 1 no portão 08, ok? Parte 1 no portão 08, 755. Parte 1 no 0, no 2, via chegada Mari. Gol no 755, na escuta? Prossiga. É só pra explicar o que aconteceu, ok? Informo que antes o seu portão se encontrava ocupado pelo sistema por outra aeronave, porém foi um equívoco da infraero, ok? Ah, então tá bom, obrigado. Também tava meio sem entender. É, foi isso que aconteceu. Tava como se o TAM estivesse no 8, porém é do pátio 3, ok? Correto, obrigado. Temos o campo à vista, tipo 5488. Folha só. Inicialmente a gente tem 2000 até 10 milhas, ou liberação controle. Vento 120 graus, 129. A final de 3 milhas, 17, o tempo de Juliet. Oh, muito boa tarde, tipo 5488. Continua aproximação e aguarda a autorização de pouso. Sente. Bora prosseguir. Minha suspeita chama 10 milhas. Fora o meu Cabral, pressionando algum transponder. A curta dá no 7, Vitorinho de Juliette. Felipe Pouso, Juliette, pistola 7, vento 120 graus, 106. Felipe Pouso, Juliette. E mantém o 0242 e chama 10.